cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se Fazem, Cá se Tocam, no FM da Boa Nova. E eis que regressamos ao sul do país, sul, não tanto sul, mas Setúbal. E para aqueles que nos vêm acompanhando aqui o Cá se Fazem, Cá se Tocam, enfim, já lá são 14 anos, mas a verdade é que em 2016 estávamos aqui a falar com uma dupla, Pedro Frango e João Mota, a propósito do seu, na altura, álbum Pulso, que nem mais nem menos depois veio a ser galardoado com vários prémios, mesmo aqui os nossos vizinhos da RUC, no Santos da Casa, considerado como um dos melhores álbuns do ano de 2016. Pois bem, eis que agora, lançadinho, quentinho, assim do forno, o novo álbum dos Um Corpo Estranho, Homem Delírio. E álbum esse que nos permite, uma vez mais, ainda que seja via telefone, fazer destaque com um dos membros. No caso, desta vez, é o Pedro Franco. Na altura falámos com a dupla, hoje o Pedro Franco dispõe-se a falar deste seu novo álbum. Antes de mais, bem-vindo aqui, uma vez mais, à Rádio Boa Nova. Olá, como estão? Tudo bem? Pedro, olha, é um prazer, uma vez mais, estarmos convosco. Tínhamos prometido que teríamos atentos, assim que saísse o soro do Pulso, e ao vosso ritmo, eis que está cá o Homem Delírio. E aquilo que perguntamos é isso: este vosso ritmo, ou seja, 3 anos depois, é aquilo que é o tempo certo para lançar um novo álbum, não esquecendo, porém, que vocês foram fazendo outras coisas? Sim, o tempo do disco normalmente é o tempo que ele precisa para nascer. Às vezes pode ser mais curto, às vezes pode ser mais longo. Neste caso, os 3 anos foram o tempo que nos permitiu escrever as canções e deixá-las maturar até chegar ao ponto em que achámos que elas estavam prontas para partilhar com o público. Uhum. E esse estar pronto, que na prática corresponde aqui ao lançamento do disco e que foi pré-anunciado até com temas antes de ele estar aí disponível para venda, não vos fez pensar em lançar, à semelhança do que está acontecendo agora muito com bandas, lançar temas avulso e mais tarde então só o disco, ou continua a ser esta a vossa maneira de estar, ou seja, ter um disco completo e então aí sim ter algo para mostrar ao vosso público? Neste caso específico é um disco que foi feito para ouvir num todo, mas de qualquer das formas nós continuamos a ser uma banda que cresceu nos anos 80 e nos anos 90, e o disco físico e o disco na totalidade faz parte do nosso imaginário. Uhum. E é uma coisa que nós gostamos muito de preservar. Não invalida, se calhar mais tarde isso deixa de acontecer, mas é uma coisa que nós prezamos muito, o disco na totalidade. Faz sentido para nós assim. E tanto faz sentido que vocês não só surge o disco, como há um cuidado muito grande com o grafismo do próprio disco. Aliás, é um trabalho, o que souber, da Rita Melo, não é? Uhum. E que está muito interessante. Aliás, é daqueles discos que eu costumo dizer que quando está nos caparatos não passa despercebido. Uhum. Naturalmente satisfeito com o resultado final deste. Sim, foi uma coisa que nós pensámos também. Aliás, nós nos nossos discos trabalhamos sempre com ilustradores amigos nossos. E neste caso a Rita não foi exceção e nós gostamos muito do trabalho dela. E ela é uma pintora incrível e pedimos para ela nos pintar o disco. Aliás, ela foi acompanhando o processo todo de à medida que nós fomos ouvindo, fazendo as canções, ela ia recebendo as maquetes e ia devagarinho criando este personagem imaginário que acabou por ser o Homem Delírio e que foi baseado nas letras que o João foi escrevendo, e todo o imaginário do disco culminou depois no quadro, que foi a capa do disco. Thank you. de lua clara sobre a cabeça. Tanto mais tu e as estrelas na mão do servo curvado, labor cativo, ordenha o leite à terra mãe e a boa. E que se traduz também na questão de cénica. Ora bem, sim, podemos dizer que este disco vai ser apresentado ao vivo no Teatro São João em Palmela, portanto, a 11 de maio. Estamos a gravar ainda em abril, portanto, baldear para o mês de maio, mas a 11 de maio, para quem esteja a ouvir online e esteja perto ou quem queira, em Palmela, então, está, enfim, o contexto cénico reunido para apresentar o Corpo Estranho e o álbum O Homem Delírio. Sendo que eu digo tal contexto cénico porque, efetivamente, há uma componente muito cénica e aliada também à dança, que corresponde aos nossos trabalhos. Quer, de algum modo, desmistificar isto, explicar como é que funciona? Sim, nós entre os discos de canções que fazemos, de Não Ter Tempo, O Pulso e O Homem Delírio, nós sempre trabalhámos e fazemos bandas sonoras para peças de teatro físico e curtas metragens, e trabalhámos normalmente estas peças com um grupo de amigos nossos, e normalmente nós recebíamos a história da peça e fazíamos a banda sonora, e depois eles andavam a circular a peça, a tocá-la, quer dizer, a passar o áudio do disco que gravámos. E tinha ficado em aberto esta ideia de tentarmos fazer uma peça de teatro físico em que nós estaríamos em cima do palco a tocar, e achámos que depois, como já fizemos as outras peças assim, de outra forma, que estávamos preparados para fazer este encontro em palco, ou seja, o Homem Delírio vai ser todo tocado ao vivo, enquanto o Ricardo Mundim, que foi o criador da peça, vai atuar criámos uma estrutura, criámos um enredo e vamos nós também ser atores em palco e vamos tocar o disco todo de uma ponta à outra. Quando a orla se afastar, pode florir de novo. troços da manhã. De novo disco, ter-se-ia mais concertos. É replicável esta componente cédica ao longo, enfim, de todos os concertos que possam fazer aqui no nosso país, ou de algum modo isto é quase uma data única, porque, enfim, não é tão fácil conseguir conciliar todos estes cambiantes? A ideia base será sempre fazermos esta peça, circular a peça, porque estamos ligados à companhia do Ricardo Mica, Passo e Compassos, costuma levar estas peças para a estrada. Mas também nos têm pedido agora alguns concertos em banda e se calhar vamos ter que adaptar e se calhar vamos ter que tocar outros temas também, não é? E fazer como as bandas normais fazem, em vez de tocar um desse de uma ponta à outra, escolher alguns temas deste disco e outros temas antigos e tocar com a banda completa. Mas já temos algumas datas marcadas para a peça mesmo do Homem de Lírio e vamos tentar andar aí no circuito dos teatros. E inclusivamente também fazer teatro de rua, que eu sei que já temos alguns espetáculos marcados e vai ser muito interessante para nós fazer esta peça em alguns festivais de teatro de rua. Daqui se percebe que o vosso melhor elemento é quando estão a combinar estas artes performativas com as cénicas e com a música. Sim, porque para nós faz sentido. Depois também por sermos uma comunidade pequena, não é? Somos de Setúbal. Temos muitos amigos a fazer coisas e as sinergias acabam sempre por ser uma mais-valia para todos nós. Ou seja, nós neste disco tentámos incorporar a pintura da Rita Melo, as partes performativas do Ricardo Mundi e depois nas partes visuais também, do audiovisual, trabalhamos com um amigo nosso que é o António Aleixo, que inclusive ganhou agora um prémio Sofia, aqueles dos Oscars do cinema português, que foi ele que nos fez o videoclipe. Ou seja, tentamos sempre com este grupo de amigos Irmos trabalhando uns para os outros e estamos sempre a criar uns para os outros. Isso torna-se para nós uma coisa interessante estar fora de pé às vezes é uma coisa que acaba por ser muito produtivo, porque obriga-nos a ter que, em verdade, por caminhos que não estamos habituados e não estamos confortáveis, mas isso acaba por ser muito gratificante. Podemos dizer então que um corpo estranho está efetivamente muito ligado a Setúbal. A Setúbal. Sim, portanto... Sim, porque há uma coisa que é fulcral neste projeto, que é nós somos todos amigos praticamente desde os 15, 16 anos, ou seja, é um trabalho que cresce... em conjunto. Cresce de uma amizade de raízes muito fortes, e isso depois dá para perceber, porque há uma camaradagem que faz com que as coisas andem para a frente. Quer dizer, nós estamos ligados a Setúbal por sermos daqui, não é? Sim, claro. Mas a pergunta que eu faço é que a própria facto de depois a parte cénica estimular a música e a música, por sua vez, estimular a parte cenográfica. Quer dizer, há aqui um crescimento gradual, mas conjunto, em que uns claro. Puxam pelos outros, não é? Claro, claro. E essa premissa é muito interessante para todos, porque ganhamos todos no final com isto, não é? Aprecio muito esse aspecto e é importante que seja aqui explicado aos nossos ouvintes, mas há aqui uma componente que não podemos esquecer, é que isto, ao fazê-lo assim, também torna as coisas mais caras. E quando digo mais caras, vai pedindo às vezes que outros locais, que até gostariam de ver a peça e por aí adiante, mas que de algum modo têm um orçamento reduzido e que vão limitar ao só à componente musical ou só à componente cenográfica. Isto para vós, enquanto, enfim, parte do todo, é um handicap? Quer dizer, às vezes em conversa falamos sobre isto. Isto é quase... quer dizer, se não houvesse... Neste caso conseguimos o apoio da Fundação de GDA para fazer este disco. Mas tenho plena noção que se não houvesse esse dinheiro, nós íamos conseguir arranjar maneira de fazer com que as coisas viessem... fossem feitas. Porque, sim, mais tarde ou mais cedo, não é? Pois, porque isto é muito amor à camisola, não é? Neste caso, quando há uma camaradagem muito grande entre nós, o dinheiro, a parte financeira não é propriamente o fator primordial para as coisas acontecerem. Arranjamos sempre maneiras de fazer, não é? Se o António Aleixo me pede uma banda sonora para a curta dele, não há certamente dinheiro envolvido. É, há um compromisso de amizade que depois claro. Transforma sim. No trabalho, não é? Transforma, e bem, vamos buscar aqui o exemplo de O Estrangeiro, o teledisco, para não dizer videoclipe, que está em amostra para este disco. Uhum. Também aqui uma preocupação grande em ter, uma vez mais, a interligação de todas estas componentes. Sim, estavam todos presentes no vídeo, sim. Foi a ideia do António Leixo, o vídeo. E nós, nestas coisas, também damos sempre muito espaço criativo. Não criamos muitas barreiras. Isto é a visão que ele tem do tema e do disco. E é o imaginário dele. Foi uma coisa imposta por nós. Ninguém sabe de onde vai. Para lá. Thank you. o corpo estranho vem lançando estes discos e seguramente que isto potencia mais concertos e por aí adiante. E vai tendo estes prémios, nomeadamente, permita-me também que lembrar que foram prémios de Afonso em 2015, se não me engano. Os finalistas ao prémio, sim. Pronto, este tipo de enfim, de elans, estes prémios, de algum modo vão cimentando aquilo que é a dupla. Sim, eu penso que nós somos um projeto que acaba sempre por fazer o que se chama o caminho das pedras, uhum. Que é um trajeto muito lento e muito alicerçado no tempo, não é? Não é uma coisa que tenha um retorno imediato. Eu acho que essas coisas dão-nos alento para continuar, mas o que nós tentamos mesmo fazer com este projeto é um pouco celebrar a nossa amizade. E quando recebemos assim às vezes esses prémios, não é? Uhum. Para nós é uma coisa que nos dá alento para continuar, mas é um projeto que sabemos que, pronto, que é um projeto pequenino, mas que lentamente vai ganhando o seu espaço e vai crescendo, e nós vamos ficando muito contentes com isso. Se vai alicerçando. Olha um pouco, digamos aqui, enfim, haveria, agora ia pecar por falar numa outra banda, mas enfim, há um conjunto de bandas em Portugal que foram crescendo, até como duplas, e que hoje em dia têm até reconhecimento internacional, e não, são, fazem bandas sonoras de filmes, bem, por aí pode ser que já chegassem, mas pronto, não queria estar aqui a falar em nomes. Mas pegando naquilo, nas artes performativas e isso tudo, e eu estou-me a recordar que há países, muitos escandinavos são muito ligados à dança e por aí diante, onde eventualmente um corpo estranho teria, enfim, uma boa aceitação. Uhum. Levar este espetáculo, por exemplo, para Finlândia, Suécia, enfim, países nórdicos, é execuível, tendo em conta que, enfim, vocês também têm outro tipo de tarefas, que, enfim, que são aquelas que, entre aspas, colocam o pão na mesa? eu acho que é fazível. É fazível porque, a passo e compassos, circula muito pelo mundo inteiro. O Ricardo Mundinho trabalha connosco, ele tem muitas peças, de vez em quando vai para Macau ou vai para outros países fazer. Eu acho que isso está em cima da mesa, mas não é uma prioridade. E estando em cima da mesa, depois teríamos que pensar bem como é que se faz a logística. Mas o que disse é verdade. Não vivemos disto, não é? Mas, sim, é a pescadinha de rabo na boca, não é? Se não formos, sim, ninguém conhece. Se ninguém conhece, não vamos. Mas se vamos, vamos arriscar também outros componentes, e componentes financeiras, claro, que não podemos confiar. Eu acho que este projeto do Corpo Estranho não é um projeto que tenha sido pensado tanto para circular pelo mundo, mas porque é um projeto muito, muito lúcido e cantado em português, não é? Isso às vezes limita um bocadinho. Mas nesta peça em específico, isso está em cima da mesa a acontecer. Se acontecer, arranjamos maneira de falar as coisas para a frente, porque nós não nos alimentamos só de pão em cima da mesa, não é? É que haver outro tipo de alimento para a alma, e nós às vezes, quando queremos, conseguimos que as coisas aconteçam, certamente. Arranjaremos forma. O que será, será, não é? Um bocadinho disto. Preso no todo que vai para lá. Tanto de mim que ficou para trás. Por um fim. Por ficar. vais soltar. Estávamos há pouco a falar sobre, enfim, o lançamento do disco e falou do aspecto do apoio da Fundação GDA. Uhum. Até que ponto isso disse também, desassombradamente, que se não fosse, ele apareceria, mais cedo ou mais tarde apareceria. O que é o contributo da Fundação GDA e que permitiu o facto de, neste mês de abril, estar cá fora este álbum? Então, a Fundação GDA tem disponível todos os anos algumas bolsas para artistas, em que cada artista faz uma candidatura, uhum, e eles, consoante a candidatura, têm plafons de vários valores e disponibilizam que se acreditarem no projeto. Isso tem sido fundamental. Se forem ver os discos lançados pela Fundação GDA ao longo dos últimos anos, conseguem ver que é uma coisa bastante interessante, que tem ajudado muitos projetos mesmo. Uhum. E há muitos discos que são muito conhecidos e tiveram muito o apoio da Fundação GDA, que, pronto, eu acho que tem sido fundamental. É, uhum, é uma peça muito importante e é uma ferramenta de trabalho importante para muitos artistas que queiram, às vezes, divulgar ou pôr os seus projetos cá fora e nem sempre têm as condições ideais para o fazer. Precisamente. E surge um bocado no meio da sociedade civil este tipo de apoios que, quando faltam de outras, enfim, de outras entidades, que até teriam a obrigação de o fazer, mas isso seriam outros 500 para falarmos. Do mundo que clama. Há pouco falava da criação do disco e o tempo necessário para isso. Para vós, neste momento, este disco é um disco de muita transpiração ou mais inspiração em relação aos demais? Na verdade, até foi um disco um bocadinho que fluiu muito. Eu acho que é sempre transpiração. Dois, mas, é impossível, se não fosse. Mas até foi um disco bastante rápido de fazer, se bem que as ideias já estavam a ser... Nós viemos de uma peça de teatro que fizemos até com o Ricardo Munim, que era o Caribe, e sentimos também neste disco do Pulso que havia dois ou três temas mais calmos, que gostávamos muito, inclusive um tema que era a Seiva, e sentimos que se calhar era uma boa altura de tentar fundir esse universo mais ambiental que nós temos, e do teatro com as canções, com a letra, e musicar um pouco mais essas músicas mais calmas. E partimos quase desse tema da Seiva e quase que divagámos só desse tema para a frente para fazer um disco muito específico, porque ele é um disco mais ambiental e mais, muito mais calmo do que temos estado a fazer. Fica-te bem, o vermelho no teu corpo não assenta a cor melhor. Ver como um espelho e as tentas, eu prostrado em teu favor. Desdém no olhar de soslaio, põe-me doente e eu saio. Mas fica-te bem, se o pasmo é pelo tom da tua voz. Quando ficamos a sós e o corpo reprime o marasmo, e tu adivinhas, me esquivo. See you. mas sentimos que era uma altura boa para fazer, sentimos que fazia todo o sentido para nós, apesar de ser até um disco um bocadinho difícil para o mainstream, mais para o pop rock, mas para nós fez sentido, então nesse aspecto foi uma coisa que fluiu muito rápido, mas depois foi um disco que levou algum tempo a fazer, porque teve que ser, temos que ouvir muitas vezes, não é? Aquele processo de maturação. Mas acredito sempre que um disco tem que ter sempre muita transpiração. Tinha tanto mais para dizer que me calei no fim sem te contar o que passei. Curiosamente fala do mainstream. Vamos aqui, enfim, haverá seguramente um público para este disco e um público esse que também não estará agarrado àquilo que podemos designar do tal mainstream. E a pergunta que lhe faço é esta: este é um disco para ouvir sentado ou para ser tocado numa queima das fitas? Ou tem a ambiguidade de poder ser recriado em qualquer um destes ambientes? Eu penso que é um disco para ouvir sentado. Tanto que decidimos fazer com que ele circule no, nos teatros, porque é um disco que precisa de disponibilidade para ouvir. Portanto, queima das, não consegue tocar este disco na queima das fitas, acho que iríamos ser cilindrados. Acha? Não sei. Às vezes temos uma noção, aliás, às vezes, e digo isso do ponto de vista também das bandas, não é? Aliás, isso acontece muito com aquela questão da escolha dos singles, nem sempre se acerta, não é? Mas às vezes temos uma percepção e depois sai-nos uma ideia inversa. Eu tive exemplos. Enfim, já não sou estudante há uns anos, mas recordo de ir a concertos, e tenho aqui um específico na cabeça, em que era Stranglers, vinham aqui a Coimbra, e a primeira parte foi a Sétima Legião, portanto. E ainda hoje recordo o concerto de Sétima Legião muito mais do que me recordo dos Stranglers, não é? Portanto, sim. Como vê, às vezes as coisas são, ganham contornos diferentes, quer do ponto de vista da própria, de quem vai ver, como do ponto de vista das pessoas que, enfim, que estão em cima do palco. Não, isso certamente. Eu acho que o público, eu acho é que às vezes quando está num ambiente mais festivo, há música mais de celebração, mas o mesmo público pode haver o mesmo outro concerto noutro ambiente e portar-se de maneira diferente. Muito bem. Acho que não são as pessoas, às vezes é o ambiente que envolvente é que podes predispor a pessoa para ouvir um certo tipo de música, será mais isso. A vantagem de quem está aqui a ouvir esta conversa é que vai ouvindo o disco em paralelo e vai ajuizando, mais do que o que possamos dizer, vai ajuizando aquilo que vai ouvindo aqui na Boa Nova. E a pergunta que se faz, o que é que com este Homem de Lírio ficou na gaveta? Nós estamos sempre a fazer canções. Depois o que tentamos fazer é perceber qual é a direção do disco e às vezes vamos buscar canções que temos lá para trás e encaixamos no disco. Nós temos ainda, já temos muitas músicas e muitas coisas para dizer. Precisamos é de perceber qual é o caminho que queremos levar para o próximo disco e exatamente vamos agilizando o processo e começar por tentativa e erro, até que falhar muito, até chegarmos depois a um conjunto de canções que achamos que faz sentido para lançar para as pessoas ouvirem. Pois bem, à nossa parte vamos estar atentos à semelhança da promessa que fizemos outra vez, vamos estar atentos para o que vão fazendo e o que vão arrumando para, por via de concertos ou do novo disco, voltarmos a estar com um corpo estranho. Sim, Pedro, nós agradecemos bastante a vossa disponibilidade e atenção que têm tido com o projeto. Muito obrigado, obrigado nós. Pedro, olha, foi um prazer e, obrigado. Claro, até uma próxima. Obrigado, obrigado. A lembrança. se abraça a primavera e adormece na quimera para além da noite. A terra ressoa, a área do mar, o verso ancestral, a primeira troca. As pedras esgotam.